Harry aguardou. A mulher cinzenta inspirou profundamente e atirou a cabeça para trás. Ele seguiu meu rastro até a floresta em que eu estava escondida. Quando me recusei a acompanhá-lo, tornou-se violento. O barão sempre foi um homem de temperamento colérico. Furioso com a minha recusa, invejando a minha liberdade, ele me apunhalou. O barão? A senhora está se referindo... Sim, ao barão sangrento, respondeu a mulher cinzenta. E, afastando a capa que usava, mostrou um único ferimento em seu peito branco. Quando ele viu o que tinha feito, foi invadido pelo remorso. Apanhou a arma com que tirara a minha vida e usou-a para se matar. E, séculos depois, ele ainda usa correntes como um ato de penitência. Como deveria, acrescentou amargurada. E o diadema? Ficou onde eu o tinha escondido quando ouvi o barão andando às tontas pela floresta em minha direção. Eu o escondi no oco de uma árvore. No oco de uma árvore? Repetiu Harry. Que árvore? Onde foi isso? Uma floresta na Albânia, um lugar solitário que achei que estivesse bem longe do alcance de minha mãe. Albânia? Repetiu Harry. O sentido emergia milagrosamente da confusão, e agora ele entendia por que a fantasma estava lhe contando o que negara Dumbledore e Flitwick. A senhora já contou essa história a alguém? A outro estudante. Contou, não? Ela fechou os olhos e assentiu. Eu não fazia ideia. Ele era lisonjeador. Parecia entender, se solidarizar. Sim, pensou Harry. Tom Riddle certamente teria compreendido o desejo de Helena Ravenclaw de possuir objetos fabulosos a que não tinha muito direito. Bem, a senhora não foi a primeira de quem Riddle obteve coisas, murmurou Harry. Ele sabia ser encantador quando queria. Então Voldemort tinha conseguido extrair da mulher cinzenta a localização do diadema perdido. Tinha viajado aquela longínqua floresta e tirado o diadema do esconderijo. Talvez, logo que terminara Hogwarts, antes mesmo de ter começado a trabalhar para a Borgin e Burks. E aquelas matas albanesas isoladas não tinham lhe parecido um excelente refúgio quando, muito mais tarde, precisou de um lugar para ficar fora de circulação, sem ninguém perturbá-lo durante 10 longos anos? O diadema, porém, depois de transformado em precioso horcrux, não teria sido deixado naquela árvore humilde. Não. O diadema fora devolvido secretamente à sua verdadeira casa e Voldemort devia tê-lo guardado lá, na noite em que viera pedir emprego, disse Harry, completando o pensamento. Perdão? Ele escondeu o diadema no castelo, na noite em que pediu a Dumbledore para deixá-lo ensinar aqui. Falar em voz alta lhe permitia encontrar um nexo de tudo. Deve ter escondido o diadema a caminho do escritório de Dumbledore, ou na saída, mas ainda valia a pena tentar obter o emprego. Assim, poderia ter uma chance de roubar a espada de Gryffindor também. Obrigado, muito obrigado. Harry deixou-a flutuando ali, com um ar de total perplexidade. Ao contornar o canto de volta ao saguão, consultou o relógio. Faltavam 5 minutos para meia-noite, e embora soubesse qual era a última horcrux, não estava nem próximo de descobrir onde encontrá-la. Gerações de estudantes não tinham conseguido encontrar o diadema. Isto sugeria que não estava na Torre da Corvinal. Mas, se não ali... Onde, então? Que esconderijo Tom Riddle descobrira no interior do castelo de Hogwarts, que acreditava que jamais seria descoberto? Perdido em desesperada especulação, Harry virou um canto, mas dera apenas alguns passos no novo corredor quando a janela à sua esquerda estourou com um estrépito ensurdecedor. Ao pular para um lado, um corpo gigantesco entrou pela janela e bateu na parede oposta. Uma coisa grande e peluda se destacou do recém-chegado, choramingando e se atirou sobre Harry. Hagrid! Berrou Harry, lutando para afastar Canino e suas atenções, enquanto o enorme vulto barbudo se levantava. Quê? Harry, você está aqui! Você está aqui! Hagrid se curvou, concedeu a Harry um apressado abraço de quebrar costelas e se voltou para a janela estilhaçada. Bom garoto, Grop! Berrou ele pelo buraco da janela. Vejo você daqui a pouco. Isso é que é um bom garoto! Para além de Hagrid, na noite escura, Harry avistou clarões ao longe e ouviu um grito esquisito e pungente. Ele olhou para o relógio. Era meia-noite. A batalha começara. Caramba, Harry! Arquejou Hagrid. Então é isso, hein? Hora de lutar. Hagrid, de onde você está vindo? Ouvi você sabe quem lá de cima, na nossa caverna, respondeu sombriamente. A voz foi longe, não? Vocês têm até meia-noite para me entregar Potter. Eu sabia que você devia estar aqui, sabia o que devia estar acontecendo. Desce, Canino. Então viemos participar, eu, Grope e Canino. Entramos arrebentando tudo pela divisa da floresta. Grope estava nos carregando, a mim e Canino. Pedi para ele me descarregar no castelo e ele me atirou pela janela. Deus o abençoe. Não foi bem o que eu queria, mas... Onde estão Rony e Hermione? Essa é realmente uma boa pergunta. Venha. Eles saíram apressados pelo corredor, canino saltando ao lado dos dois. Harry ouvia movimento em todos os corredores. Gente correndo, gritos pelas janelas. E então via mais clarões nos jardins escuros. Para onde estamos indo? Bufou Hagrid, andando pesadamente nos calcanhares de Harry, fazendo as tábuas do soalho tremer. Não sei ao certo, disse Harry, dando mais uma volta a esmo. Mas Rony e Hermione têm que estar aqui em algum lugar. As primeiras baixas da batalha já estavam espalhadas em seu caminho. As duas gárgulas de pedra que normalmente guardavam a entrada da sala dos professores tinham sido destroçadas por um feitiço que entrara por outra janela quebrada. Suas ruínas se moveram impotentes no chão, e quando Harry saltou sobre uma das cabeças, sem corpo, a estátua gemeu baixinho. Ah, não se importe comigo. Ficarei aqui deitada desmoronando. Sua feia cara de pedra fez Harry pensar subitamente no busto de mármore de Rowena Ravenclaw na casa de Xenofilho, usando aquele toucado delirante. Depois, na estátua da Torre da Corvinal, com o diadema de pedra sobre seus cachos brancos. Quando chegava ao fim do corredor, ocorreu-lhe a lembrança de uma terceira efígie de pedra, a de um velho bruxo, em cuja cabeça o próprio Harry colocara uma cabeleira e uma velha tiara escalavrada. O choque atravessou Harry como o calor do uísque de fogo e ele quase tropeçou e caiu. Finalmente sabia onde a Horcrux o aguardava. Tom Riddle, que não confiava em ninguém e só agia sozinho, poderia ter sido suficientemente arrogante para supor que ele, e somente ele, penetrara os mais profundos mistérios do castelo de Hogwarts. Naturalmente, Dumbledore e Flitwick, estudantes exemplares, nunca tinham entrado naquele determinado lugar, mas ele, Harry, vagara por caminhos pouco frequentados no tempo em que estudara na escola. Ali, finalmente, estava um segredo que ele e Voldemort conheciam, que Dumbledore jamais havia descoberto. Ele foi despertado pela professora Sprout, que passava com estrondo, seguida por Neville e meia dúzia de outros, todos usando abafadores de ouvidos e carregando, aparentemente, grandes plantas envasadas. Mandrágoras, berrou Neville por cima do ombro ao passar correndo por Harry. Vamos atirá-las por cima dos muros. Eles não vão gostar nem um pouco. Harry agora sabia onde ir. Saiu embalado com Hagrid e Canino galopando atrás dele. Passaram retrato após retrato e as imagens pintadas corriam acompanhando-os. Bruxos e bruxas em rufos e calções, em armaduras e capas, comprimiam-se nas telas uns dos outros, gritando as notícias das outras paredes do castelo. Quando chegaram ao final do corredor, o castelo inteiro sacudiu e Harry percebeu, quando um vaso gigantesco foi arrancado do pedestal com força explosiva, que estava nas garras de encantamentos mais sinistros do que os dos professores e da ordem. Tudo bem, Canino, tudo bem. Berrou Hagrid, mas o grande cão fugiu desembestado diante dos cacos de porcelana que voaram pelo ar como estilhaços de granada. E Hagrid foi atrás do cão aterrorizado, deixando Harry sozinho. O garoto avançou rapidamente pelas passagens movediças, a varinha em posição, e, ao longo de todo um corredor, o pequeno cavalheiro, Sir Cadogan, correu de quadro em quadro ao seu lado, chocalhando a lataria da armadura, gritando palavras de incentivo, seu pônei gorducho seguindo a trote. Fanfarrões e patifes, cães e canalhas, expulse-os, Harry Potter, ponham-os para correr. Harry se precipitou por um canto e encontrou Fred e um grupinho de estudantes que incluía Lino Jordan e Anna Abbott, parados junto a outro pedestal vazio, cuja estátua escondia uma passagem secreta. Empunhavam as varinhas e escutavam pelo buraco oculto. Boa noite para isso, gritou Fred, quando o castelo tornou a tremer e Harry passou embalado, eufórico e aterrorizado em igual medida. Por mais um corredor ele disparou e deparou com corujas para todo lado. Madame Nora bufava e tentava rebatê-las com as patas, sem dúvida para fazê-las voltar ao seu devido lugar. Potter! Aberforth Dumbledore estava bloqueando o corredor à frente, de varinha em punho. Centenas de garotos passaram como uma trovoada pelo meu bar, Potter. Eu sei. Estamos evacuando o castelo, disse Harry. Voldemort está atacando, porque eles ainda não o entregaram. Eu sei, disse Aberforth. Não sou surdo. Toda a Hogsmeade o ouviu. E não ocorreu a ninguém manter alguns alunos da Sonserina como reféns? Tem filhos dos Comensais da Morte que vocês acabaram de mandar para um lugar seguro. Não teria sido mais inteligente mantê-los aqui? Isso não deteria Voldemort, disse Harry. E o seu irmão jamais teria agido assim. Aberforth resmungou e saiu apressado na direção oposta. Seu irmão jamais teria agido assim. Ora, era a pura verdade, pensou Harry, recomeçando a correr. Dumbledore, que defendera Snape por tanto tempo, jamais pediria resgate por estudantes. Então, o garoto derrapou ao virar um último canto e, com um berro que misturava alívio e fúria, ele os viu, Rony e Hermione, os dois com os braços cheios de objetos amarelos, sujos e curvos, Rony soçabrando uma vassoura. — Onde vocês se meteram, pô? — exclamou Harry. — Câmara secreta. — Câmara... o quê? — perguntou Harry, parando desequilibrado à frente deles. — Foi o Rony. Ideia do Rony! — exclamou Hermione sem fôlego. — Não foi absolutamente genial? Nós estávamos lá depois que você saiu e eu disse ao Rony, mesmo que a gente encontre a outra, como vamos nos livrar dela? Ainda não nos livramos da taça. Então, ele se lembrou. O basilisco. Que basilisco? Uma coisa para destruir as horcruxes, respondeu Rony com simplicidade. O olhar de Harry baixou para os objetos que Rony e Hermione traziam nos braços. Grandes dentes curvados arrancados. Percebeu ele do crânio de um basilisco morto. Mas como vocês entraram lá? Perguntou ele, seu olhar surpreso indo dos dentes para Rony. É preciso saber ofidioglossia. Ele sabe, sussurrou Hermione. Mostra a ele, Rony. Rony emitiu um silvo estrangulado e medonho. Foi o que você fez para abrir o medalhão, disse ele a Harry, desculpando-se. Precisei experimentar algumas vezes para acertar, mas... Ele encolheu os ombros modestamente. No final, conseguimos. Ele foi incrível, exclamou Hermione. Incrível. Então, Harry estava tentando fazer força para entender. Então agora temos um horcrux a menos, concluiu Rony, e de dentro do blusão, puxou os restos da taça de Huff e Puff, destruída. Hermione espetou-a. Acho que devia. Ainda não tinha tido esse prazer. Genial, berrou Harry. Não foi nada, respondeu Rony, embora parecesse felicíssimo consigo mesmo. E quais são as suas novidades? A sua pergunta, ouviram uma explosão no alto. Os três olharam para a poeira que caía do teto e ouviram um grito distante. Sei como é o diadema e sei onde está, disse Harry depressa. Ele o escondeu exatamente onde escondi o meu livro de poções, onde todo mundo vem escondendo coisas há séculos. Ele pensou que fosse o único a descobrir esse lugar. Venham. Entre paredes que estremeciam, ele levou os amigos de volta à entrada oculta e desceu a escada para a sala precisa. Estava vazia, exceto por três mulheres, Gina, Tonks e uma velha bruxa com um chapéu roído de traças, em quem Harry reconheceu imediatamente a avó de Neville. Ah, Potter, disse ela sem hesitação, como se estivesse à sua espera. Você pode nos pôr a par do que está acontecendo? Estão todos ok? Perguntaram Gina e Tonks ao mesmo tempo. Até onde sabemos? Ainda tem gente indo para o Cabeça de Javali? Ele sabia que a sala não poderia se transformar se ainda houvesse gente na passagem. Fui a última a atravessá-la, respondeu a senhora Longbottom. Lacreia. Acho insensato mantê-la aberta agora que Aberforth deixou o bar. Você viu meu neto? Está lutando, informou Harry. Certamente, disse a velha senhora orgulhosa. Com licença, preciso ir ajudá-lo. Com surpreendente rapidez, ela se dirigiu à escada de pedra. Harry olhou para Tonks. Pensei que você estivesse com Ted na casa de sua mãe. Não aguentei ficar sem saber. Tonks parecia aflita. Minha mãe cuidará dele. Você viu Remo? Ele estava planejando levar um grupo de combatentes para os jardins. Sem dizer mais nada, Tonks saiu correndo. Gina, disse Harry, desculpe, mas você precisa sair também. Só por um instante. Pode voltar em seguida. Gina pareceu simplesmente encantada de deixar o seu santuário. E depois você volta, gritou para a garota que já dera as costas e corria a escada acima atrás de Tonks. Você tem que voltar para cá. Calma aí um instante, disse Rony com energia. Esquecemos alguém. Quem? Perguntou Hermione. Os elfos domésticos. Devem estar lá embaixo na cozinha, não? Você quer dizer que devíamos pôr os elfos para lutar? Perguntou Harry. Não, respondeu sério. Devemos dizer a eles para dar o fora. Não queremos outros Dobbies, não é? Não podemos mandá-los morrer por nós. Houve um estrépito quando os dentes de basilisco caíram em cascata dos braços de Hermione. Correndo para Rony, ela se atirou ao seu pescoço e chapou-lhe um beijo na boca. Rony largou os dentes e a vassoura que estava carregando e retribuiu com tal entusiasmo que tirou Hermione do chão. Isso é hora? Perguntou Harry timidamente e... Quando a cena não se alterou, exceto por Rony e Hermione terem se abraçado com tanta força que chegaram a bambear, ele ergueu a voz. — Oi! Tem uma guerra rolando aqui. Rony e Hermione se separaram ainda abraçados. — Eu sei, colega, disse Rony com cara de quem acabara de levar um balaço na nuca. — Então é agora ou nunca, não é? — Deixa pra lá. — E a Horcrux? Gritou Harry. — Você acha que poderia só segurar isso aí, até apanharmos o diadema? — Tá. Tudo bem, desculpe, disse Rony, e ele e Hermione começaram a recolher os dentes, os dois muito corados.